eu tô no corre, a noite eu tomo de assalto. E nem dormindo minha mente para de correr sucesso. Na missão é ter tudo que eu não posso e o que não me pertence, eu nem preciso viver. Eu tava aqui pensando quando eu tava fugido, e se fosse um vioto que eles iam fazer o meu saco. Que seu pai não deixa nem se fumar, o meu pai que foi comprar cigarro e não botou mais. Cê sabe, se eu quisesse eu te mostrava um oitão. E você também sabe que crime não tem cor. E mesmo assim olhares ainda são pra mim. E mesmo assim eu ainda escuto acionais. Que se eu vendesse água não jogava bumbum. Que se eu juntasse lata não pedia meu as. Que se eu não tiver perto dos outros parceiro. Que se eu não tiver caixa lá não chama no chat. Trocar puta por puta o importante é gozar. Deixa ela levar tudo menos seu coração. Pensando bem por mim o melhor era entrombar com gente que tu não acha melhor que você. Falta do que eu nunca pude ter, falta. Só faltou isso pra ser mais falta. O que eu nunca pude ter. Falta do que eu nunca pude ter, falta. Só faltou isso pra ser mais falta. O que eu nunca pude ter. Até porque não tem como eu sentir. Vou falar pra você, ela só vai entender quando a saudade bater e sentir falta. Disse que vai me atacar, não perco por esperar. Pulo alto e eu disse danada. Ela disse danada, eu disse cê é danada. Bateu a porta e saiu atacada. Bom humor é inteligência, paciência. É uma virtude dos fortes. Se eu fosse mal na canetada, ruim na linguada, se pá, ela nem sentia falta. A cauda que ela carrega, o sorriso dela me deixa em alta, às vezes faz falta. Na rua nós causa, o limite ultrapassa. O esquema põe o Paquistão, tá na bala. Tá na bala, tá na bala. A vida é louca e o paizão tá na bala. Tá na bala, tá na bala. A vida é louca e o paizão tá na bala. Falta pude ter falta, só faltou isso pra ser mais falta. O que eu nunca pude ter. Falta do que eu nunca pude ter, falta. Só faltou isso pra ser mais falta. O que eu nunca pude ter. Até porque não tem como eu sentir.